Vai mesmo, você não pode ter dúvida disso, certo, velho? Pensamentos foi como vento. Gostar de alguém, se preocupar. Pense em alguém que você gosta, velho. Pensamentos foi como vento. Sua paz é sua suavidade. Gostar de alguém, se preocupar. Pensamentos, parei pra escrever os meus pensamentos. E olha só pra você ver o que escrevi. Momentos de dificuldades, conflitos, e meio à sociedade, da casa pro trabalho, do trabalho para casa. Assim todo dia, rotina indesejada. Mas vamos lá, vamos lá. Não pode desistir, não pode desanimar. Aquela voz me avisando, me alertando. E eu já daquele jeito na rua observando. Eu falo isso sempre com muito carinho, meus pais. E graças a Deus ainda vivos. Necessidade pra gente já é normal. A gente sabe desse jeito até o final. Só que viveremos com dignidade, pois somos ricos de pensamentos, sonhos e verdade. Pobres de onde viemos, vielas e becos. São milhares que nascem e morrem no gueto. O coração aperta, homem ambicioso da vida. Nada se leve quando vai deixar pros outros. Acredito em Deus, assim vou continuar. Obrigado, meu pai, pelo meu rap eu cantar lá no Rio 2001, um preto emocionado. E de repente, no lindo desabafo, parado, reto, de cabeça erguida, mostrando para a gente como a vida nos ensina. Com os braços levantados, as mãos fechadas, ao decorrer dessas palavras, nos olhos saíam lágrima. Torno e tornado, não esquecerei desse momento que nascemos verdadeiro. E desse jeito morreremos. Eu católico, apostólico e romano. Ele dá valor a isso, sei que amar a todo ser humano. Pensamentos, foi como vento. Vocês com graças a Deus gostaram e se preocupar. Pensamentos foi como vento. Gostar e se preocupar. Parei para refletir e viajei. Fatos do passado, vários que não acreditei. Como é bom guardar na recordação. Independente de tudo, aprender a lição. Sonhos muitas vezes não realizava. Lágrimas no rosto, decepção amarga. Mas mesmo assim, algo dentro de mim me dava forças. E eu continuava, que eu consiga no rap ir até o fim. É como meu filho Vinícius, que faz parte de mim. Olhar as pessoas que respeito e me orgulhar. Ter a minha mãe ao lado pra me espelhar. Felicidades, tristezas, pelas duas chorei. E no entanto, na caminhada eu continuei. Da menina da escola, a mina que sobe no palco e rima. Se tem um objetivo, lute, que Deus ilumina. As discriminações que já sofri, quem me olhou com os maus olhos não pôde me impedir. Pois eu reflito, viajo em meus pensamentos e aprendi que tudo tem o seu momento. Foi como vento. Pra se livrar, não lembrar de maus momentos. Aí, gostar. Gostar de alguém. E se preocupar. Querer o seu bem. Pensamentos. Foi como vento. Eu sei. Mais forte, gostar, hein? Gostar. Gostar de alguém. E se preocupar. Querer o seu bem. Quem nunca na vida imaginou que um dia o tempo parou. Pensamentos. Foi como vento. Gostar, gostar de alguém. E se preocupar. Querer o seu bem. Aí, o primeiro sorriso, a primeira palavra. Não desgasta nenhuma grana que paga. Tudo isso faz parte da vida. Força pra subir, coragem na descida. A senhora tá agradecida por alguém atravessar com ela a esquina. O vovô triste, isolado no asilo, não sendo visitado. Uma pessoa gorda, quase obesa, vendo a novela cheia de incerteza. O mano sem as pernas, em cima do skate. Os outros cansados, encostados na parede. Tudo que vai, sorrindo com a vitória, chorando na derrota. Então pensa, relembra, talvez se arrependa. Quem perdoa será perdoado. Quem magoa será magoado. Eu sei. sei que é difícil parar e escutar. Assumir o erro, tentar consertar. Ódio e amor próximos vão vivendo. Nada mais, nada menos. Pensamento. Todo mundo com a mão pro alto assim. Positividade tá presente, mano. Chega aí. Pensamentos. Foi como vem. Foi. Aí. Esse é o SNJ, graças a Deus. Chega aí, WJ. Chega aí, WJ. Pensamentos. Foi como vento. Só vocês gostar, se preocupar. SNJ é pra vocês, mano. Muito obrigado.